A publicação de estreia da editora Evangelizar é Preciso é o primeiro livro do padre Luiz Alberto Kleina, que se chama Momentos de Espiritualidade. O livro traz 6 temas: família, o maior tesouro, o perdão, a voz da consciência, a harmonia e o equilíbrio da alma, como aliviar a mente e as tensões do dia a dia e edificando a minha vida em Deus. Adquira o livro do padre Kleina, Momentos de Espiritualidade, pelo fone 41-3221-6050, pela loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br ou na loja Evangelizar, que fica na rampa da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Você pode se tornar um associado da Rádio Evangelizar por meio do SMS. Pegue seu celular e envie uma mensagem de texto contendo Rádio Padre mais DDD mais seu número celular ou fixo. Se o seu telefone é da TIM, envia para 49126. Todas as outras operadoras, você envia para 49122. Custo de uma mensagem normal, 37 centavos mais impostos. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero fazer um convite para que você participe comigo ao vivo do programa. Você pode ligar no 0 operadora 41 3221 6070. Este é o número para falar ao vivo comigo. Olha, não esqueça de dizer o seu nome, a cidade, a rádio de onde você acompanha o programa Experiência de Deus. Aguardo pela sua ligação. Evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado por você estar comigo em oração, ter rezado o Terço da Misericórdia. E filhos e filhas, essa música é homenagem a todos os pais, dizendo obrigado, Pai, por você existir. Obrigado, Pai, por você dedicar a sua vida aos filhos. Que Deus abençoe os pais aqui na terra, dando saúde, prosperidade, paz, e que os pais falecidos tenham descanso eterno. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Anderson, sou de Santos Dumont, Minas Gerais, e assisto pela Rádio Cultura de Santos Dumont. Quero agradecer, Padre Reginaldo, porque através da novena que foi feita pela libertação do alcoolismo, eu fui libertado pelas orações dos meus amigos e principalmente pela oração da minha esposa, Maria das Graças, que muito fez a oração e durante o tempo todo eu bebia água e hoje, graças a Deus, eu não tenho vontade de beber. Graças a Deus, estou livre e quero também fazer a libertação dos meus amigos. Padre Reginaldo, agradeço a Deus e a Nossa Senhora pela atuação do seu testemunho, que tantas pessoas têm sido libertadas do vício do alcoolismo. Muito obrigado, hoje sou uma pessoa da igreja, sou músico, estou à disposição sempre para tocar na missa. Não tenho mais vontade de beber, Padre. Graças a Deus, estou liberto através das suas orações, das orações de todo o povo do Brasil, principalmente da minha esposa. Muito obrigado e fique com Deus e com Nossa Senhora. Deus abençoe, filho. Deus o proteja. Misericórdia de Deus. Quando eu falo, graças e bênçãos. Filhos queridos, eu estou vendo aqui no site Luciana Burdelac, de Matelândia, Padre Reginaldo. Através desse peço que o Senhor faça orações para toda a minha família e principalmente para minha mãe que luta contra o câncer faz 10 anos. Minha mãe se chama Augusta. Estaremos rezando. Um abraço ali, você, Luciana. Bíblia aberta. Cartilha de oração. O Evangelho é a palavra de Jesus. O Evangelho nós devemos anunciar. O Evangelho em nossa vida é a luz. O Evangelho nos ensina a amar. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles, aproximou-se de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem foi que se aproximou de Jesus? Um pai. Isso mesmo, um pai. Meu filho, disse o pai, é lunático, sofre muito, mas pai, você viu que poder que os pais têm? Meu filho sofre muito, Jesus. Nada é impossível. Deus tudo pode. Senhor, olhai pelos pais aqui na terra, que possam na família, na educação dos filhos, na condução dos bens materiais, possam ter uma paternidade responsável. Nesse momento, já colocando todos os pais que amanhã vão receber abraços, outros que não, uns que terão lar, outros que passarão sozinhos, que o Pai de todos os pais, Deus, abençoe os pais. Pelo chefe de cada família, abençoai o seu lar com saúde, amor e união. Abençoai os pais. No trabalho mostrai o caminho da prosperidade, conservando a simplicidade em seu coração. Deus, livrai todo pai dos perigos da vida. Livrai todos os pais do perigo da vida. E volte pra casa sem nada sofrer. Que não sofram, Senhor. Que no pranto e suor dos momentos amargos e tristes, vossa mão poderosa ele sinta a lhe proteger. Vamos juntos, intercessores. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por eles nos abençoai. Olhai pelos pais aqui na terra, desempregados, os pais deprimidos, acidentados, também para vós, pai dos pais. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, abençoai essa água, abençoai as fotos de família e abençoai principalmente a família, aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Pra casa sem nada sofrer, que no pranto e suor dos momentos amargos e tristes, filhos queridos, eu me sinto pai espiritual de todos vocês, e nesse momento abençoai, Senhor, todos os filhos, abençoai todos os pais, abençoai todos aqueles que mais necessitam da vossa graça. Olhai, Senhor, que os filhos sofrem. Olhai, Senhor, aqueles que padecem. Olhai, Senhor, e abençoai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.